unite che nunca à minha noiva. Ela é Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, eu chamo-me Lourenço e estou aqui mais uma vez com vocês, com mais uma emissão das Manhãs Românticas. Ora, e hoje somos terça-feira, 29 de novembro, e estarei cá com vocês das 9 até ao meio-dia, com muita, muita música portuguesa e romântica e músicas bonitas. Ora, enquanto a nossa meteo hoje, estamos com um grau, mas está na boa, está... Campo Boreal, mas durante a tarde estará 10 graus. Então, para quem trabalha, desejo um ótimo dia de trabalho, com muita coragem, e para quem viaja, também. Então, vamos ficar com a nossa emissão e vamos já continuar com mais músicas, e vai ser então Fantasma de Amor. Sempre o teu fantasma de amor.

9:21 e vimos de escutar Fernando Daniel. É raro. Então vamos continuar com Jorge Manuel. Por um beijo teu, faço tudo. Então vocês estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. E desejo-vos um ótimo dia e uma ótima manhã para todos.

Ora, então vimos de ouvir um mix de Starling e vamos continuar com as nossas belas músicas, com as manhãs românticas, e vai ser então com Leandro, Que Mal Eu Te Fez. Que não me falas e viras a cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que por aí espalhas. Quando tens conversas sobre mim, porquê tu sentes tanto por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala. Se eu fosse um pedindo sim, porquê tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala tudo, por favor. E vimos de ouvir Leandro, Que Mal Te Fiz Eu. Então, e vamos continuar com quem? Com a nossa Ana Malhoa, a Índia Ana Malhoa, que tem pelo título a canção Todos com Portugal. E é verdade que ontem a nossa seleção ganhou. Então vamos ouvir esta linda canção da Índia Malhoa. Try to love Portugal. forma pra dançar. Mexe o corpo duro com a arranca taratá. Vai abaixo e vai acima e depois volta a baixar. Ao som do cu duro, ao som do cu duro. Ao ritmo deste som é impossível não mexer. O corpo à cintura já decola sem querer. Com esta batida o chão vai escurecer. Ao som do cu duro, ao som do cu duro. Para a esquerda, para a direita. Ao som do cu duro, Portugal se ajeita. Para a direita, para a esquerda. Ao ritmo do cu duro, com as cores da bandeira. Toda a gente põe a mão no ar. Toda a gente hoje vai dançar. Ser uma festa.

9:57 minutos e estamos à escuta de Tony Carreira Resta, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo para as suas colegas de trabalho e todas as pessoas que a conhecem, não esquecendo o animador. O meu muito obrigado e desejo-te um ótimo dia. Ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots, j'en pensais de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Reste. Un jour, tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. Você chegou de repente, me fez mudar num segundo. Quando o amor vem assim, sem avisar, faz nascer um sentimento que queima dentro do peito. Foi tão depressa, não deu pra segurar. Oh, quero te dar o céu e o mar de tudo que você sonhar. Mas vou, porque te amo demais e só você me faz entender que o amor pressa não deu pra segurar. Oh, quero te dar o céu e o mar de tudo que você sonhar. Porque te amo demais e só você me faz entender que o amor natural, porque apesar de tudo

Maldito amor que me enlouquece. soleil toute la journée. Ora, 10 horas e 23 minutos e então vamos continuando com as nossas músicas que, manhã, as, que tem por título a emissão das Manhãs Românticas. E então desejo um ótimo dia a todos que estão à escuta da Rádio Arcanciano. E vamos continuar com as nossas músicas e esta vez vai ser de João Pedro Paes, Mentira, para que foi pedido para Martã. Então, vamos escutar esta bela música. Dá-me vontade de te ter a meu lado, vendo-te olhar para mim. Sei que estou apaixonado,

então vimos de ouvir Hélder Batista de Beber, não posso deixar, que foi pedido da parte de Eduardo Teixeira. E então continuamos com nossas músicas das manhãs românticas e vai ser então mais uma, que é da parte de António Lourenço, para todas as pessoas que o conhecem, e também para Eduardo Teixeira, e não esquecendo os seus colegas e todos os colegas de trabalho, e também não esquecendo todo o auditório da Rádio Arco-Íris e o animador. Então, minha parte, meu muito obrigado e um ótimo dia. E vamos escutar então o Roizinho de Pena Cova e Kim Barreiros. Vocês sabem que anda aqui há muitos anos e qualquer dia a idade não perdoa. E a gente tem que dar lugar aos novos. E é uma felicidade para mim andar por este Portugal fora, ir encontrando rapaziada nova que já canta, já toca as nossas coisinhas, aquilo que nós herdamos dos mais velhos. Eu vou-lhes apresentar um rapazinho. Ouçam-me. Anda cá, Rui. Anda cá. Eu vi-o há bocado ali e está cá. Uma salvinha de palmas para ele. Vai lá. Excepcionalmente estou, e a minha mulher que não sai. Eu vou deixá-lo tocar na minha gaita, excepcionalmente. Está lá. Está lá. Eu também vou acompanhar. Oh, Rui, põe o teu microfone. Claudinho, regula aí, faz favor. Isso. E uma luzinha aqui para o Rui, que ele é um rapaz bonito. Thank you. ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Um dia por nós dois.

selamos segredos por vezes tão que falar. Bebe seu copo, um convite para jantar. Salta-me à vista esse memórias esquecidas.

Ora, 11 horas e 7 minutos e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcalciel. E então, vimos de ouvir uma página do pub e vamos continuar com as nossas músicas e temos mais uma hora para passar muitas, muitas músicas e belas músicas das nossas manhãs românticas. Então vamos já começar com Diana Gil que diz Tudo é Mentira. Tudo é mentira, desse teu mundo de onde vens. Tudo é mentira, dizes que é belo e perfeito. Tudo é mentira, adormeci, mas eu confesso que só vejo mentiras, mentiras. Diz-me quem tu és. senza te. Horas e 15 minutos, estamos então à escuta da Ágata. Tu és um anjo. Sempre tão meigo e assim eu fico divertida, pois sinto-me tão querida.

felicidade, paixão, ternura, tudo é verdade. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Can you hear the drums, Fernando? Quero ser o teu colo, o teu regaço amigo. 96.2 FM, la radio qui nous aime. Prohibido envolver sentimientos. Vamos estar talvez sonho estar contigo. também, mas há sempre outro alguém que falta. Sei, falta desta mulher que te deu o teu ser e em todo o teu viver te afaga. Sim, tens razões para chorar e às vezes gritar com quem te está a amar. 11 horas e 56 minutos, estamos à escuta de Agatha, Não Te Deixo Mais Sozinho. Estamos quase a chegar à nossa reta final da emissão das Manhãs Românticas. Seis partem eternamente. Foi a história mais linda. Mãe, contavas, eu ouvia o que o teu coração tinha. No meu livro escrevia, mãe da minha alegria. Hoje para ti cantarei. Foste a maior amiga que neste mundo encontrei. Ai, querida, querida mãe, tantas vezes mãe querida, por tantas vezes foste mãe, dois prémios recebias, um na Praça da Alegria, outro Rainha das Mães, campeã na freguesia, perante os que tem. Foi a história mais linda, mãe, contavas, eu ouvia o que o teu coração tinha. No meu livro escrevia, mãe da minha alegria. Hoje para ti cantarei. 11 horas e 59 minutos, então é com esta bela canção que vos vou deixar. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, desejo-vos um ótimo fim de dia, uma boa semana e a gente cá estaremos então, na mesma hora, na hora, sexta-feira, para mais uma emissão com o fim de semana à porta, apresentado por Lourenço. Então desejo-vos tudo bom, muita saúde e passem um ótimo dia meu casamento, e até sexta-feira, se Deus quiser. E daqui a pouco vou deixar a RDP Internacional para vocês escutarem algumas notícias lá de Astro. Então, bom apetite a todos, comam-se bem, façam cuidado com este tempo para amanhã. Aí, bom apetite e fiquem com a Rádio Arco-Íris. Muito, muito bom. São 11 horas da manhã em Portugal.